Guará03, boa noite. Desça para 3000 pés, QNH 0118, voe direto Itap. Direto Itap, descendo para 3118, informa que perdeu contato com o centro Recife. Sim. controle ao gol Oda 604. No 604, suba o 370, sai da Momo, vigilante. Lógico, na Momo, para o 370. Seu 3398, chame Torre 1, 18, decimal 6 dúzia. 18,6. Objeto 6747, chame Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Segura, sem mudar? 3325. 03, isso para 2000 pés, autorizado LS, ajuste no 018, reporte estabilizado. Para 2000, autorizado LS, reporte estabilizado para 03. 395 para o 370 Gol 1604. 604 chame Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45, boa noite. 2685, negativo 1245, boa noite. Controle Salvador, boa noite, canal 63, 13. É 3, 1, 3, contato radar, suba o 360, saída da El Pro de Leda. Direto Leda, graça, 63, 13. Controle Salvador, boa noite, é o trip 55 no 5, formação Alfa, passa Conde. 55 no 5, boa noite, identifique, voe pro Adbon e reporte para dele. Identificou pro Adbon, é o trip 55 no 5. Controle Guará 03, localizador. Chame torre 118, decimal 612, Guará 03. 186. Salvador, boa noite, é o Papa Romeu, Vitor Charlie Eco. Vitor Charlie Eco, boa noite, mantenha-se no corredor visual. Suba 105, porém mantendo a linha do litoral inicialmente. Gente, aguardando para pro a 223, senhor, direto coral. Exato, vou direto coral 105. Subindo para 105, direto coral, muito grato, Vitor Tchaleano. O controle Salvador teria alguma possibilidade de abreviar a chegada do trip 55 no 5? Vou entrar de pelo. Pelo na proa, tem 5 segundos. Obrigado. Tip 5-5 no 5 tem condições de interceptar por meios próprios na Induna? Afirmo, senhor. Realizado na proa de Duna, quando no ideal desça para 2.000 pés. Ajuste 1.0 no 8, reporte livrando nível 1.4.0. 2.000 pés, ajuste 1.0 no 8, por meios próprios para Duna, interceptando, informará livrando 1.4.0. 5.5.4, obrigado. controle de Salvador, trip 55 no 5, Libra 140. 155 no 5. Não é. 6313, chame Recife, 125 décima 1, alterne 13325. Chame 6313, controle. É, 1251-2325, confirma? 3325. 3325 é secundária, muito obrigado. controle de Salvador. Boa noite, Oceano 6224, com informação. Oceano 6224, desça para 4 no meu país, QNH 018, vai direto Duna. Duna 4000.18, Oceano 6224. Controle de Salvador, uma excelente noite, TAM 3178, está ciente da informação Alfa. Boa noite, TAM 3178, autorizado chegada Mari, desço para o nível de voo 050. 050 na Mari, TAM 3178, gostaria de relembrar os velhos tempos e aproar, quando possível, Simbra, TAM 3178. Está autorizado ISAP da presente, porém reduza para 250 nós, o número 3 na aproximação. ITAP já agradece, reduz para 250, então 3178. Controle Salvador, 35515, tem condições visuais, pode prosseguir visual da presente, seria possível? Tá pouso na pista 17 ou 10, confirme. Na 10. Sente, desço para 2000 pés, reporte estabilizado, trip 5515. Controle estabilizado na 10, trip 5515.